Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos à Antena Web Informação. O Primeiro-Ministro admite rever as previsões do Governo para a economia e julga ser aconselhável uma política de prudência. Pedro Passos Coelho admitiu neste último debate quinzenal na Assembleia da República que os números sobre o PIB são diferentes da perspectiva do Executivo e explica que se a procura externa continuar como está, as previsões terão que ser alteradas. Precisamente durante esta reunião plenária no Parlamento, o Primeiro-Ministro foi interrompido quando iniciava o seu discurso por um grupo de manifestantes que estava nas galerias do edifício e que começou a cantar a canção Grândola Vila Morena. De imediato, a Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, mandou que a Polícia de Segurança Pública retirasse dali os manifestantes, dizendo que as pessoas não se podem manifestar e muito menos desta forma. Depois do incidente, Pedro Passos Coelho sublinhou que a forma de protesto tinha sido de muito bom gosto. O PCP anunciou esta sexta-feira que vai apresentar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa que propõe o fim das multas para os consumidores que não pedirem fatura. A medida será apresentada já na próxima semana. Segundo o deputado comunista Honório Novo, este ato de punir os contribuintes que não peçam fatura é um ato mesquinho e maquiavélico do governo para esconder aquilo que não é capaz de fazer no combate à evasão fiscal. A OCDE aconselhou Portugal a reduzir as indemnizações por despedimentos e a flexibilizar mais as leis laborais. Segundo o relatório Going for Growth 2013, apresentado esta sexta-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico aconselha de novo Portugal a flexibilizar mais as leis laborais, a reduzir as indemnizações por despedimento e a limitar o acesso a apoios estatais em caso de desemprego. A OCDE defende ainda a criação de sanções que incentivem os desempregados a procurar emprego e voltar ao mercado de trabalho. O governo vai proibir 158 substâncias que atualmente se vendem nas smart shops ou lojas de venda de drogas legais. A produção ou venda de tais substâncias vai passar a ser punível com uma coima, mas poderá mesmo vir a tornar-se crime. A proposta de lei já está criada e seguirá nas próximas semanas para Conselho de Ministros, onde deverá ser aprovada. Os médicos vão ser obrigados, a partir de hoje, a declarar as suas ligações a algum laboratório específico e esse facto ficará registado. O conflito de interesses que existe entre médicos, associações de doentes e sociedades científicas e os laboratórios terá que ser declarado sob pena de ficarem sujeitos a uma multa que pode chegar aos 45 mil euros. Na Rússia, uma chuva de meteoritos que caiu na região de Chelyabinsk, perto dos Montes Urais, fez esta manhã perto de 900 feridos e deixou um rastro de destruição, principalmente nos edifícios daquela região. 112 pessoas foram hospitalizadas, duas delas em estado mais grave. A maioria dos ferimentos deveu-se à projeção de estilhaços dos cerca de 3 mil edifícios que ficaram destruídos e a cortes provocados por pedaços de vidros partidos. O Benfica está agora mais perto dos oitavos de final da Liga Europa, depois de ontem ter vencido o Bayer Leverkusen por 1-0, num jogo disputado sob uma constante queda de neve. Jorge Jesus fez algumas poupanças nos habituais titulares encarnados, a pensar no campeonato, mas ainda assim Cardoso garantiu a vitória do Clube da Luz aos 61 minutos. O Benfica recebe para a semana o Bayer Leverkusen para a segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. Oscar Pistorius, o atleta paralímpico sul-africano que foi formalmente acusado de homicídio premeditado, chorou ao saber da acusação. Pistorius ficará detido até terça-feira, altura em que o juiz decidirá se o atleta pode ou não aguardar julgamento em liberdade sob caução. Foi mais um Antena Web Informação. Segunda-feira voltamos. Tenham um bom fim de semana.